Mas vem aqui, quem cuida do maior procurar o maior almoço. Quem cuida do maior procurar o maior almoço. Eu te odeio, eu me lembro.